Brasília, Marcos. Clima autorizado a decolagem, o vento é calmo. O Fox Trot Lima. Eco Serra Tango, aguarde para ingresso. Tem aeronave decolando da cabeceira oposta. Eco Serra Tango, reporte alinhado, pronto no 7. Eco Serra Tango. Tango. Whisky Fox Lima decolou 50, chame controle em 119.8, bom dia. 119.8, grato, bom dia, Whisky Fox Lima. Salvador, bom dia, Papatango, Whisky Fox Lima. Fox Trot Lima, código transponder 5040, aguarde identificação radar. Inicia o táxi, reporte na interseção Papa Romeu Bravo Oscar. Alfa Delta, o seu plano de voo, o centro estava informando não ter o plano, eu solicitei a essa retransmissão para Recife. Eu acredito que em mais 3 minutos eu já vou ter sua autorização. Afirmativo. O Serra Tango está pronto? Pronto. Livre decolagem, o vento é sul com 3 nós. É o Serra Tango. Iniciando com a prova. Para ingresso, Romeu Bravo. Para ingresso, tem aeronave decolando no 7. O Bravo Oscar autorizado o ingresso. Serra Tango decolou 5-2, reporte passando através da... Ok, chama agora o controle, frequência 119.8, Eco Serra Tango, bom dia. Bom dia, estou autorizado a cruzar 28? Pode cruzar, tá livre, a pista 10 está fechada. Sente. Controle, Salvador. Muito bom dia, Lázaro Serra Tango. Prodilhosa partida presente para o Lázaro Serra Tango. Autorizado. Aqui na Prodilhosa. Gostei. 520 até 120 milhas, decola da 35, saída Lotar. 5152 é o transponder. Frequência do controle em 119.8, Alfa, Alfa Delta. Informe pronto para o táxi, o Alfa, Alfa Delta. Romeu Bravo Oscar, tem decolagem autorizada da pista 17, o vento é sul com 4 nós. Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, decolou ao 5-5, controle modificou a frequência agora para 119-35, 119-35, Romeu Bravo Oscar. 119-35, um abraço, Oliveira. Outro. Controle Salvador, bom dia de Romeu Bravo Oscar. Bom dia, Romeu Bravo Oscar, sobe para o nível 430, a saída da EL, serviço de vigilância. 430 na da EL, Romeu Bravo Oscar. Livre, reporte para ingresso na pista Alfa Alfa Delta. Delta. Salvador, este Foxtrot Lima, em condições visuais, propõe cancelamento, solicito 105 IRC, aproximado será o 0955. 105 ciente, Fox Lima autorizado, mantém as condições visuais na minha escuta. O Eco Serra Tango, qual o seu estimado para pouso em Aracaju? Será no 55. Gente, mantém as condições visuais ao ingressar na terminal Aracaju. Chame aquele controle 1203. Gente, o WhatsApp, informe que próximo a Lauro de Freitas a transmissão da Rádio Pirata some, ok? Gente, grato. Romeu Bravo Oscar, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 264. Alfa Delta, prossiga. Autorizado ingresso na pista, reporte alinhado, pronto, 35 Alfa Delta. E informe que após a decolagem a frequência do controle será em 1, 19, decimal 35. Após decolagem, controle 19, 35. Confirma o vento, 23? Confirmo o vento, 880 com 5 nós. Aceitar a decolagem da 1-7? Afirmativo, então reporte alinhado, pronto, 1-7, Alfa Delta. Delta. Livre decolagem, o vento é sul com 4 nós, Alfa Delta. Tem 8 a 5, grato, bom dia, o Whisky Foxtrot Lima. Bom dia. Alfa Delta decolado aos 03, controle Salvador, frequência 11935, bom dia. Salvador, 1935, bom dia, ao Delta. Controle, bom dia, o Alfa Delta. Alfa Delta, contato radar, saída lotar, sobe para o nível 130. Salvador, bom dia. 3171, informação Golfo, autorização São Paulo, Guarulhos. Então, 3171 no 340 para Guarulhos, aguarde cópia. Aguardando. Total 9910, ciente da Golf. Total 9910, identifique, desça para o 050, chegada à Mari. Identifique, descendo para o 050, na chegada à Mari. Prossiga. Poderia coordenar, ao invés do 130, o 120 para aerolevantamento? Aguarde. Delta. Para cópia. 1219. Saluta 3171. Três, quatro, zero graus, via Upper Whisky 50. Decola da 10, primeira curva direita, saída da L, transição de NER, 5077, eu transpondo, eu controle 119.8. 340, Guarulhos, Upper Whisky 50, autorizado, decola da 10, curva direita, da L de NER, 5077, eu transponder, 119.8, eu controle. Corrigindo apenas o controle, 119.35 agora. Afirmativo, agora 119.35. Reporte quando pronto, no portão 02, para acionamento e push, informando que a pista no zero irá operar com os primeiros 90 metros fechados a partir do 0930. A partir do 0930, 90 metros fechados, deixa eu chamar para chegar em acionamento. No portão 2, o TAN 371. Quatro, mantenha 140, aguarde descida. Tem um tráfego à sua esquerda, um Caravan, nível 130. Partiu 04.